Seria mais fácil se você saísse, se você bebesse, beijasse, curtisse, se desse motivos pro povo falar. Eu teria motivos pra te odiar. Mas quando você sai de casa, nunca tá acompanhada, não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo. Pra aceitar o fim, sabe o que eu preciso? Beija outro pra eu ver. Faz eu tomar raiva de você. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Beija outro pra eu ver. Faz eu tomar raiva de você. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Mas quando você sai de casa, nunca tá acompanhada, não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo. Pra aceitar o fim, sabe o que eu preciso? Beija outro pra eu ver. Faz eu tomar raiva de você. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Beija outro pra eu ver. Faz eu tomar raiva de você. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Aparentemente aqui tá tudo bem. Eu beijo em outras bocas e você também. Mas quando o copo gela e a garganta seca, a saudade chama a gente pra dançar. E a saudade vem nos perguntar: você que tá falando aí que superou, ou eu que tô fingindo que não tô fudido? E quem é que tá mentindo? Você aí chamando outro de amor, ou eu que tô postando story sorrindo? Qual de nós dois tá mentindo? Que prazer enorme cantar com você, minha baronesa! Valeu, Alanzinho! Cereja da Clecinha. Mas quando o copo gela e a garganta seca, a saudade chama a gente pra dançar. E a saudade vem nos perguntar: quem é que tá mentindo? Você que tá falando aí que superou, ou eu que tô fingindo que não tô fudido? Quem é que tá mentindo? Você aí chamando outro de amor, ou eu que tô postando stories sorrindo? Qual de nós dois tá mentindo? Quero que tudo seja como antes. Alanzinho. Nossas mãos no mesmo volante e em direção à lua. E em direção e à lua. Pega as tuas coisas e vem morrer. na minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha nós, às vezes tropeçamos. E tem dias que quase caímos. Mas olha nós, nós dois somos humanos. Sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante. Tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha nós, às vezes tropeçamos. E tem dias que quase caímos. Mas olha nós, nós dois somos humanos. Sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante. Vai doer se a gente se ver. Meu corpo vai querer o ter. E depois do prazer, como a gente vai ficar? Dois estranhos numa cama redonda. Acho melhor a gente não se ver. Não é que eu não ame você, só acho uma péssima ideia a gente misturar tristeza com prazer. Acho melhor a gente não se ver, porque depois do amor eu vou chorar. Aí vai ser pior. Não quero misturar minhas lágrimas com seu suor. Oh, oh, oh. Alanzinho, simplesmente romântico. Ei, vai doer